Paulo, San 3191 para o pushback, posição 90. O 3191 não tem condições de aguardar, mais um minuto o pushback, eu tenho um anápolis pequeno forte para ingressar no pote 1 na sua retaguarda. Afirmativo. Mais um minuto, já vou livrar. Ok, na base. Direto Tango Zulu agilizando. Agilizando, ingresso no pátio 1. Agilizado, cara. Sobre a formação do Direto Tango Zulu, tem um homem Zé Freira trabalhando ali na área do pátio. Direto Zulu vai observar. Está quanto momento, cara. Tele Max, solo fora 2-1, frequência livre, estacionar. Alto. Já está livre, chame táxi. Livre o push, camarada táxi 319. Controle Salvador, muito bom dia, o TT 5240, passando 220. Mari Judas, a descida, ciente da informação livre. TP 5240, sendo identificação. A chegada é a Mari, desse mantém o nível de voo 050. 050, Mari, TP 5240. O gol 1477, agora com Recife, 133.25, alterno 125.1. Quatro, efetuando o pequeno desvio direito. Gente, no 041, após a posição piloto, autorizado 2 mil pés, ajustado no 011. Após piloto, 2.011, gol no 041. O TAM 3216, torre 198, decimal 6. 26, boa tarde. 63. 477, controle. Passeio. Agora com Recife, 133.25. Perfeito. Controle Salvador, bom dia, Passaredo 2230, informação Lima. Passaredo 2230, sendo identificação, desça até o nível de voo 040, o ajuste 10 no 1. Identificou, descendo para o nível 040-2230. Salvador, bom dia, Azul 4076, informação Lima, 230 para 160. 4076, sendo identificação, chegada a Mari, desse mantém o 060. Mari 060, 4076. Cirúrgico, no meu check-in. Baixado e travado. Pouso autorizado, pista 10, ventou a centena, 17 nós. Livre pouso na 10 para o TAM, 3216. Porte estabilizado. Cliente autorizado, final, porte estabilizado, gol 04. IP 5240 para o sequenciamento, reduza para 2109. 2109, você tem 5240. Paredo 2230, vou ir direto para da posição toque. Voando toque da presente 2230. siga. Nós temos o Lu autorizado, Salvador Paulo Afonso, 090 Whisky 1, decola 10 esquerda, saída Lofar. Controle em 119, decimal 8, aciona 5510. Direto, temos o Lu, chama para acionamento. Para o táxi com 213 no POV, alternando Campinas com 4 horas de autonomia. 213-213? Afirmo. O táxi autorizado via Juliette Alfa, ponte espero no zero, torre, 118, decimal meia dúzia, altímetro no zero, no 1. Via Juliette Alfa, torre 18-6 com 1012, 131-91. Dois no meio, solo 27, agora solo 1-2-1, decimal 9. 2-9-3-2-3-2 no meio. CIP 5240 para o sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite ao localizador. Segue como número 2 na aproximação. Esquerda 360, limite ao as 2 no meio, ingresso Juliette, portão 06. Juliette 06. Aproximando o ponto de espera da 10, TAM 3191, pronto. Avião 3191, Natan, continue o táxi, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, o vento 90 graus, 18 nós. Para informação, Boeing da Gol a 2 milhas do Esterra. Gente, alinha e decola 10, TAM 3191. Foi Salvador, Gol 041, vai passar acima e baixar trabalho. Boa, Gol no 041, continue na aproximação, Airbus, Datan, já ingressando, iniciando rolagem da 10. O vento é 90 graus com 18 nós, aguarde pista livre, o ajuste é 1011. Vento, 041. Série do 2230, prosseguir para 2000 pés, o ajuste 10111, está autorizado final ILS, X-Way, reposto estabilizado, saiu como número 1 na aproximação. Positivo, descendo para 2011, como número 1, reporte estabilizado 2230. Autorizado, Semi Táxi, Chileste Tango Zulu. 04 ano, vento 90 graus, 18 nós. Livre pouso no zero. Livre pouso a 10, 10. A 3191, decolado aos 31, chame o controle, 198, boa viagem. 198, 3191, obrigado, até a volta. 5240, segue tráfego da Passaredo, posição de 1 hora, 9 milhas, passando 060 para 2000, é um eco 1945. Pessoal, 5240, sentido tráfego. Azul 4076, desça até o nível de voo 050, reduza 200 nós para o sequenciamento, número 3 na aproximação. Desce 050, reduzindo 200 nós, 4076. Controle Salvador, tá 3191, passa 2000, pé. 3191, suba ao 380, contato radar na decolagem, saída da EL. Saída da EL, tá 3191. Salvador, o tá 8001, transfere 150. 8001, aciona identificação, chegada Mari, desse mantém o 060. 060 na Mari, então 8001, só para informar, perdeu também contato com o Recife. Gente. Possibilidade de voar da Elda presente, 3191. Confirme, 3191. Possibilidade de voar na PROD da Elda presente. Da El. Direto da Elda 3191. Esperado pelo professor. Cinco dois quatro zero dois mil pés autorizados. Mil pés. 9-1-0-4-1 Salvador. Boa tarde, Azul 4033. Centro de informação Lima solicita o nível 160 para Ilhéus. Azul 4033, autorizado Salvador Ilhéus, 160. Decola 10 direita da Euleda. O controle 199.8, aciona 5511. Autorizado Ilhéus 60, saída Elneda, 198, controle de saída, 5-5-1-1 no transponder Azul 4033. Sim, a gente copiou 160? Copiou, 160. Azul 4033, chama da puxa, chama da puxa. Gente, Azul 4033. Prossiga para 3.000 pés, o ajuste no 011. 3.011, 4076. 2230, estabilizado, visual com a pista. 2230, torre 118, decimal 6. 186, obrigado. Ixi. Alfa Índia, 23, 04. Solo Salvador, muito bom de web, 741. Solicitou Guarulhos, nível 3, 280. Da Lima. Objeto 6741, pronto para cópia? Afirmativo, está pronto para cópia. Objeto 6741, para Guarulhos, nível 340 autorizado, via Peruísque 50. Decola da pista no zero com primeira curva direita, saída da Euleda, transição Bidev. Controle 119.8, torre 118.6, aciona 5523, objeto 6741. Autorizado Guarulhos, confirma nível 280 ou 340? É o 340, quer que coordene o 28? Afirmativo, por favor. Sim, deixa eu coordenar com o centro. Zero desce até o nível de voo 050. 050, tá 8001. Passarelo 2230, pista livre, autorizado pouso. Venta 90 graus, 17 nós. Ciente, livre, pouso na 10, 2230. Solo Guarulhos. Salvador, prossiga. Confirma a saída da El, transição Diner. Só um minutinho. Aqui é com o Delta, prossiga. O corredor. Mike, Eco Delta, prossiga via corredores, reporte Paripe, mantenha 1500 pés. Mantenha 1500 pés, reportaremos Paripe, mais Eco Delta. Tripe 5240, torre 1-8, decimal 6. 1-8-6, Tripe 5240. Decimal 8, torre 1-8, decimal 6, aciona 5523, objeto 6741. Autorizado, Guarulhos, nível 280, saída da El, Leira, transição Bitem, acionando transponto 5523, 119.8 com controle, 118.6 com torre, web 6741. Confirmando o transponder 5523 e repetindo a saída, da El, após da El, Leda, e após Leda, Bidev, a transição é Bidev, Bravo Índia, Delta, Eco, Vitor, para a Perui 50. Cliente 5523, saída da El, depois Leda, depois Bidev, web 6741. Correto, chame para posicionamento, objeto 6741. Chamar para posicionamento no gate 04. Contato radar, Juliette Tango Zulu, suba conforme autorizado. Zulu. 050, tá 8001. 8001, após ETAP, prossiga para 2000 pés, ajuste no 09. 2000, após ETAP, 8001. Solo Gol. 777 na sua escuta, autorização 360 por seguro. E agora, 133 decimal 25. 3325, 3191. 1777 para Porto Seguro, autorizado nível 320, decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda Bidev e após Bidev direto Porto Seguro. Controle Salvador 118 decimal 6, torre 118, confirmando o controle 119 decimal 8, a torre 118 decimal 6 e aciona 5453, 1777. É autorizado 320 para o Porto Seguro, decolada 10, curva direita, Tael, Leda, Bidev, Porto Seguro, torre 18-6, controle 19-8, 5453. Correto, chame para posicionamento, Golno 777. Vai chamar. Solo, bom dia, passaria 2230. Passaria 2230, táxi via Alfa e Juliette, remota 14. Alfa Juliette, chamada 14, 2230. Salvador, é o Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Prossiga, Charlie Alfa Tango. Está em busca vida, senhor, para decolagem. Como pessoas a bordo, eu tenho 2 horas e 50 de autonomia no Sierra, em novembro, Delta. Ah, Ok, o Charlie Alpha Tango, só um instante para decolagem. A escuta para decolagem, Charlie Alpha Tango. Trip 5240, solo aos 40. 219, o solo. 219, solo, trip 5240. Azul 4076, pouso autorizado, 1-0, vento 90 graus, 2-0 nós. E pouso na 1-0, azul 407. 01. Alfa Indy, gate 01, CP5, 240. Tango, torre. A escuta, Charlie Alpha Tango. Informe fora do solo, Charlie Alpha Tango. Tomará, Charlie Alpha Tango. Corredor Interlagos. Ok, vamos curvar a esquerda aqui. O Mike Eco Delta, informa o tráfego agora na sua posição de 12 horas, 4 milhas, mantendo 2 mil pés. Na final da 1-0, desce imediatamente para mil pés. Descendo para mil pés, visual com o tráfego. O 4076 da Azul, do solo aos 42, direito 1219 solo. Brown 219, 4076. Bem, tá 8001. 8001, completo final, torre 198, decimal 6. 26, obrigado, boa. 26, táxi via Alfa e Juliette, gate 8. Alfa, Juliette, gate 8, 4076. Salvador, gol 1777, no 5, tá pronto pro posto acionar. Afirmativo, eu tenho um Airbus A320 da TAM passando externo no momento. Chame sobre a vertical do Clériston Andrade ou sobre o Hospital Aeroporto. Conhece a área? O Hospital Aeroporto, sim. Ok. Salvador, tá 8001. Boa tarde. Zero, boa tarde. 10, ajuste 1-0 no 1, repórter estabilizado na final. Pode estar 2011, chama estabilizado, 1-9-4-1. O ajuste é 1011. E pra informação, temos um helicóptero, um esquilo, setor norte do campo, não interfere com o seu pouso. 7, graças, confirmando, vento é pro com 20. Confirmando o vento frontal 8001, proa com 20. Afirmativo, o vento é de proa 100 graus, 2-0 nós. Grato. Objeto 6741 no 4, autorizado, chama para o táxi. Vive puxa acionamento, chama no táxi, objeto 6741. Charlie Alpha Tango, qual o último transponder acionado? 0115, já. 0115. Acione o mesmo. Tá visual com Airbus da TAN já na curta final da 1-0? Afirmativo. Ok. Observe o Airbus, cruze o campo, a retaguarda do tráfego e atenta à esteira de turbulência, ok? Ciente. Para facilitar, senhor, tem condições da mesma pro direto o farol de Tapuã. Ciente, está autorizado. Observando o Airbus, está autorizado direto farol de Itapuã, na minha escuta permanente, aguardo transferência. Charlie Alpha Tango. Estou em Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, chame final de 3 milhas, 1-7. Sinal de três vezes na pista 17, na Echo Delta. Gente, mantenha a posição no través gate 7, o azul 4076. Mantenha através no través do 7. Aguarde autorização de pouso. Evite redução ao máximo possível para não pousar simultâneo com a segunda aeronave, que é um Boeing da Gol, que vem para interceptar a final da 1-0. Ok, ciente do tráfego, não visto. O Charlie Alpha Tango, pro de Piatã agora, e chame o controle 1935, bom voo até a volta. Para o controle 11935, grato, Charlie Alpha Tango. 033, vai livrar para deixar aberto o gate 3 para a aeronave da companhia, obrigado. Controle Salvador, é o Papa Romeo, Charlie Alpha Tango. Checo Delta, final de 3 milhas. Vai, Checo Delta. Ciente, yeah, check train, livre pouso, no 7. Vento 080 graus, 15 nós. Vai, Checo Delta, trem baixo checado. A 8001, solo, alto 47, direito 219, solo. Direito 219, boa. Destino Londrina, Serra Índia, November Delta. Reporte visual com local de pouso, Charlie Alpha Tango. Reportará, Charlie Alpha Tango. Da Juliette. Via Alfa, mantenha da Juliette, tem 8001. Poderia confirmar a temperatura, por gentileza? 3-2. 3-2? Afirmativo. Obrigado. Solo 4076. Prossiga para o solo. O 4076 teria como coordenar o 7 para a gente? O 9? Só um minuto. Mari, para o 050, solicita em vez da LS, X-Ray, o LS Yankee, pode ser? Yankee, ok. É, só confirmando aí, desculpa, é o Whisky. Whisky, suficiente. O Golno 754, aguarde autorização. Ok, vai ser o LS Whisky, então, obrigado. 22, autonomia, pronto para o táxi. Golno 777, táxi Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8-6, ajuste 1-0 no 1. Boa tarde. Autorizado táxi, Juliette Alfa, quando ponto 18-6, com 1011, gol 1-777, boa. O 4, após a posição ITAP, está autorizado Serra Vitor 366 para o procedimento ISC. Ok, após ITAP, Serra Vitor 366, obrigado no 754. Estabilizado, 941. Ouro 941.